Agora de metro, 021, vai reportar estabilizado. 3152. Boa noite, Gol 643, no final da 10. Boa noite, no 643, é parte externa. Parte externa. Ground Speed, é um Boeing 738 da Gol. Ciente, estamos monitorando. Visual e notificado. 3152. Passando externo, baixo travão 643. Gente, aguarde pista livre. Corta. Solo aos 23, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pat 3. Tô indo no 86. 86, 3152. Com no 643, vento no 40 graus, com no 4 nós, altímetro no 021, no livre pouso não no 0. Livre pouso na 0, com 643. Oi, Salvador, boa noite, está 3152, como número 2 na aproximação. Boa noite, então 3152 é parte externa. Vai reportar, 2 milhas e meia agora. Salvador, Gol no 606, Ciente da Brava. Gol no 606, Ciente identificação, autorizada chegada a Mari, desce para o nível 050, o ajuste em Salvador no 021. Identificação, desce 50 no 021, Gol no 606. Solo 25, livre à direita, ataque nessa frequência via Alfa, é a parte antes da Juliette. Porta antes da Juliette, via Alfa, com 53. Vento no 30 graus, com no 2 nós, altímetro no 021, no livre pouso não no 0. Livre pouso não no 0, tá 3152. 152, solo 28, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, é parte antes da Juliette. Sua frequência Alfa antes da Juliette vai reportar, 3152. Antes da Juliette, sono 643. Táxi via Juliette, portão número 3, sono 643. Juliette, portão 3, boa noite. Após ETAP desce para 2.000 pés, o ajuste no 021, reporta estabilizado no ILS X Ferreira, pista no 0. Após ETAP, 2.000, no 021, vai chamar, no 606. Whisky Tango, acena identificação, autorizado chegada Mari, desce para o nível 050, correção 3.000 pés. O ajuste no 021 está livre das restrições na posição ETAP. Whisky Yankee Tango, tem condições de voar Duna da presente? Duna, Whisky Yankee Tango. Gente, voando Duna e desce para 3.000 pés. Voando Duna para 3.000 pés. Whisky Yankee Tango. Voador de Salvador, boa noite, Azul 4062, uma Bravo. Azul 4062, acena identificação autorizada chegada Mari, desce para o nível 050, o ajuste no 021, redução para 250 nós. Ok, 1021, desce para o 050 na Mari, reduz para 250 nós, Azul 4062. O bom no 1006, ela é tomar proa 30 para evitar uma formação. Gente, no 1006, após desvios, voe Duna e reporta estabilizado. Yankee Tango, confirma indicada. 240, tem condições de manter a velocidade até próximo do, né? Até cliente, informo que é devido a sequenciamento, reporte quando for necessário a redução. Brasil 4062, reduz 2409. Cliente, graças. Bom, 805, autorizado Natal, nível 370, via upper Zulu 10, saída Puka, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5075, poteja. Correto, chama para pushback sinalamento. Controle azul 4062. Prossiga. O tráfego que nos precede é o que está agora a 12 milhas e meia à nossa frente, na posição de 11 horas. Afirmativo, porém o tráfego está a 15 milhas e meia. É um Mike Uniforme 2, está com 280 noise ground, está passando nível 090 para 3 mil pés. Eu já reduzi para 230, estou com 300 de graus. Vamos manter essa velocidade ou quer que reduza mais? 230 é o suficiente. Ok, cruzam 30 para 050 ou 2309. 4062, se for necessário, será orientado a reduzir mais. A gente pode reduzir agora para 220 para fazer a separação. Estabilizado, Gol 9606. Gol 9606, Duna completa, Torre 9186. 9606. 4062, o tráfego está a 15 milhas e meia, porém, se o senhor desejar, pode sim reduzir para 2209. Tá, nós estamos agora com 300 de ground, 230 nós, vamos reduzir para 220. Confirme a proa, Whisky Yankee Tango. Gente, desce para 2000, o ajuste no 021 e reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0, Whisky Yankee Tango. Zero vento no 40 graus, com no 4 nós, altímetro no 021. Azul 4062, após o TAP, desce para 3.000 pés, o ajuste no 021. Após o TAP, 3.000, com 1021, azul 4062. No 606, solo os 42, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa, Juliette, portão número 5. Alfa e Juliette, para o portão 5, na sua escuta, no 606. Yankee Tango completa, torre 986. Tango 86, Tango. Boa noite. Boa. Azul 4062, desce para 2000 pés, o ajuste na 021. reduza para 1.80 nós, o tráfego que precede na aproximação está passando duna agora com 1.40 nós e grounds speed e reporte estabilizado em LS X-Ray da pista na zero. Jack 21, reduz para 1.80 nós, reporte estabilizado azul 4.0 nós. Está presente, segue para 1.7 com base pela direita, reporte na base, o Skank Tango. Gente, check o trem, livre pouso na 1.7, vento 1.30 graus, cono 3 nós, altímetro no 0.21. Eita, passou travado, autorizado por 1.7. Controle Salvador, boa noite, bom 1.7.4, passa o 2.20, tem a informação Bravo. Bom 1.7.4, boa noite, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desce para o nível 050, o ajuste 1.021, no voo a ETAP da presente. Identificou, desce para o 050, vai voar a ETAP, bom 1.7.4. Do 4062, Duna completa, torre no 186. 186, estabilizando o ILS lá. Acionei 6258, boa noite, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desce para o nível 060, o ajuste no 021. Tango, solo aos 4.7, informa o pátio. Tenente autorizado backtrack, reporte livrando. Autorizado chão para o táxi. Azul 4062, externo contra enxergado. Azul 4062, livre pouso no 10, vento 140 graus com 11 nós, altímetro no 021. 140 com 11, 1021, livre pouso azul 4062. Sequência livre a estacionar. Web 5899, boa noite, adiciona identificação, autorizado chegada mar e desce para o nível 070, o ajuste no 021. 070 no 021, pode voar para onde está, senhora? Mantenha a chegada, 5899. Mantenha a chegada. Oceaner, correção. Oceaner 6258, desce para o nível 050 e voo TAP da presença. Luna 714, desce para 2000 pés, o ajuste na 021, reporte estabilizado no LS que se reida pista na 0. Desce para 2000, e 21 reportará estabilizada na LS X-Ray Go no 714. Salvador, boa noite, 3891, 3891, boa noite, sendo identificação, autorizado chegada. Bonf desce para 4000 pés, o ajuste na 021. Chegada Bonf desce para 4000, 38 na